O problema é que a temática ambiental é discutida entre planejadores do Estado e empresas da parceria público-privada que acham que vão resolver os problemas da população, privatizando o espaço urbano e marginalizando ela para locais sem nenhuma estrutura sanitária.